Pois tu, antes de começarmos a gravar, estavas a colocar a premissa de certas intuições que tinhas a respeito de algumas coisas que eu comparto, não é? E que, sim, eu tento fazer coisas muito intuitivas, porque elas são mesmo quase como rituais de sanação ou de consciência, não é? Mas que às vezes elas servem exatamente para isso, para unificar conceitos que às vezes estão a flutuar. E às vezes são conceitos que vêm da transdisciplinariedade, não é? Vêm da curiosidade, vêm da criatividade e que são às vezes complexos. E com o tempo, realmente, à medida que vou criando matéria com isso, esses conceitos, essas conceptualizações, essas fusões interdisciplina, pode vir da física, da biologia, da etnografia, que podem vir da sociologia, só das emoções ou do corpo, elas vão me instigando a criar uma gramática toda nova. E cada vez que crio uma matéria nova, uma peça nova, seja ela física, seja ela sonora, seja ela gráfica, permite-me continuar a intersectar e a coevolucionar junto com esses conceitos. Complexo, não é? De explicar, mas no fundo são coisas muito brutas, muito naivas, são muito instintivas. A cena é que eu acredito que tu, como ser humano, és uma inteligência múltipla, não é? À parte que o capitalismo e toda a forma como esta tecnosfera evolucionou, fez-nos crer que não, que somos especialistas de alguma coisa e que não temos potencial para aprender, não é? Eu acho que sim, que tu és uma inteligência múltipla e que tens pontos fortes e pontos mais fracos, habilidades e que a partir dessas habilidades vai-se revelando um saber fazer. E então acho que é muito importante nós fazemos essa transdisciplina, não é? Criarmos fronteiras, nem que seja às vezes especulativas, nem que seja às vezes a ciência ficção, não é? Mas investigar certas coisas que sentimos que pulsam dentro de nós, seja ela a ciência, seja ela a bruxaria ou a magia, seja ela a poesia, o som, seja ela a prática pedagógica radical, seja ela a gráfica, a ilustração. Acho que nós todos temos todas estas inteligências pulsando nos nossos corpos, não é? E nós todos temos todas estas inteligências pulsando nos nossos corpos, não é? E nós todos temos todas estas inteligências pulsando nos nossos corpos, não é? E nós todos temos todas estas inteligências pulsando nos nossos corpos, não é? E todos os dias utilizamos estas ferramentas, não é? E então tento que também aquilo que eu faça às vezes pode se tornar um pouco, quase um codex, não é? Mas porque tenho uma rotina de quase técnicas de tradução. Uma constatação gráfica pode se transformar em sonora, que se pode transformar num vídeo, que depois pode se transformar numa cassete, numa fanzine, ou numa pintura, ou numa expressão corporal e andar assim, não é? Jogando com as didáticas, não é? Flui dentro de nós esse, o erro, não é? A vulnerabilidade e a incerteza. E acho que nós, portanto, com toda esta coevolução tecnológica, fez-nos esquecer um bocadinho que nós realmente aprendemos a partir desse erro, dessa vulnerabilidade e dessa incerteza. E acho que é necessário continuarmos a sentir-nos corajosos, corajosas, a afrontar essa incerteza, esse erro e essa vulnerabilidade, porque é realmente uma possibilidade de aprender algo novo. E esse saber fazer, que às vezes revela nos nossos gestos, nas nossas células, não é? Ele é isso mesmo. É uma forma de revela-se ela mesma quando estás com um desafio, seja ele plástico, gráfico, humano, interespécie. Não é? Que faz-te sentir vulnerável e agarras-te a esse erro e podes transformá-lo, porque ele pode ser a solução para outra coisa. Eu gosto muito de jogar com a ideia da perceção, dessa humildade que acho que o ser humano ainda tem um largo percurso para recorrer, não é? Toda a ontologia humana foi criada à base do narcisismo, sabes? Cheio de feridas abertas, não é? Do colonialismo, do patriarcado, relações de classe, de poder. O que é isto? Narcisismo ontológico foi a base do nosso existencialismo, não é? Fez com que devorássemos tudo, comemos tudo, não é? E é tudo um erro. É tudo uma especulação, não é? E nós temos esta capacidade de tentar gerir esse erro, gerir essa vulnerabilidade e dar um salto quântico, a tentar fazer algo ainda melhor, não é? E esse algo ainda melhor, quizá não é melhor, continua a ser um erro, mas pelo menos transformá-lo. Ir transformando estas feridas, ir transformando, portanto, esta coragem para ser vulnerável, sabes? Não sei se me sei explicar muito bem, mas Acho que é importante acabar com este narcisismo, sabes? Humanoide, transhumanista. Acho que é importante nós, quiçá, começarmos a ser mais humildes e pensar: existe inteligência nas plantas, existe inteligência nos minerais, nas rochas, existe uma inteligência biomimética em tudo que nos rodeia, que é tão poderosa ou mais que humana, não é? E então acho que é importante darmos esse salto, não é? E acho que esses seres, esses ancestros, sabiam disso, não é? Tinham essa humildade do comer ou ser comido, por assim dizer. If you eat it, you are in it, não é? Mas houve aqui qualquer coisa na nossa coevolução que nos fez esquecer um bocadinho desse nosso lugar de devenir com, de viver com, não é de evolucionar, é de coevolucionar com. Vamos necessitar de uma gramática nova, toda nova, para poder integrar todas estas inteligências, sejam elas vegetais, animais, minerais, todas essas criaturas, não é? Entrar nesta equação de coevolução. Portanto, e eu não sou nada nisto tudo, não é? Neste manifesto. Cada vez há mais formas de, sejam elas kinestésicas, sinestésicas, gráficas, visuais, políticas, apolíticas, estéticas, que estão a colocar em manifesto esta nossa necessidade de retorno, não é? A uma humildade do observar, de ter empatia e acompanhar o devenir com. E com ela revelar-se esse saber fazer, quiçá. Pergunta: o que é essa merda de etnografia antropológica virtual? Como ponto de partida para essa reflexão, quero incitar a um debate sobre a escala do impacto desta época geológica antropocena, do plástico aglomerado ou rocha. Plástico fundido. What matters, we used to think other matters with. Eu acho que sim, que nós trabalhamos um pouco as criaturas humanas, nós somos exatamente uma fractal de todo esse ecossistema, dessa ecologia da morte. Basta olhar para os nossos intestinos. Dentro dos nossos intestinos, você, o nosso gut feeling, não é? Existem floras e faunas diversas. São células que se autogestionam, que se autorreproduzem, e o nosso plasma também é exemplo disso, e no entanto decidem que em vez de predar-se entre elas, serem canibais, elas, apesar de autogestionarem-se, poderem viver por si mesmas, não é? Elas decidem juntarem-se e criar tecido, criar plasma, criar um corpo que pulsa, criar um coração equilibrado, com energia para poder mover-se, sentir, pensar. E acho que nós, como seres humanos, somos iguais a essa flora e essa fauna intestinal. Somos seres com essa capacidade de autogestão, de autocriação, e que, ou seja, autopoiesis, não é? E que nos encontramos, não é? Umas com as outras, e temos essa possibilidade de escolher ser líquen ou não, não é? E isto de ser líquen quer dizer que eu escolho, sou alga e tu és musgo, e apesar da nossa diversidade, a gente decide criar outro tecido novo, não é? Simbioticamente. E temos essa possibilidade de escolher ser líquen ou não, ser líquen ou não, ser líquen ou não, ser líquen ou não, ser líquen ou não, ser líquen ou não, não é? E isto de ser líquen quer dizer que eu escolho, sou alga e tu és musgo, e apesar da nossa diversidade, a gente decide criar outro tecido novo, não é? Simbioticamente, em vez de outro estilo de relação interespécie. E essa é uma questão de que, não é? Surgiu com o poder de Darwin, não? Este, ok, a lei do mais forte e tal, tal. Epá, quiçá existe outras formas, ok? De podermos gestionar necessidades humanas de forma autónoma e coletivamente. E nós ainda não explorámos essas formas todas. É bela toda essa diversidade. É importante que haja canibalismo, sim. É importante que haja predação, sim. Que haja reciprocidade, simbiose, entre outras tantas interconexões e ecologias. Não ficarmos só pela predação, pela comparação ou pelo canibalismo, entendes? E então acho que quando começamos a entender também melhor este corpo e quiçá observá-lo com cada vez mais empatia e vamos aprender muito mais coisas de como gerir toda esta diversidade, não é? Fizeram-nos acreditar que era a lei do mais forte, mas que é isto? Temos tantos exemplos, como essas raízes de árvore que tu dizias, que podem ser apontadas como nós somos, que não acho que fomos destituídos. Eu acho que entramos em negação dessas feridas todas, não é? Entramos numa negação de que temos essas feridas abertas, não é? E que as podemos sanar. Tanto individualmente e em relação com, nunca de uma forma estática ou linear, não é? Que existe um processo de coevolução conjunta, que é a tal simpoiesis, não é? Que é a célula autónoma que encontra outra célula autónoma e decidem outras relações de ecologia para afrontar a ecologia da morte, ou afrontar a ecologia da fome, ou afrontar a ecologia da beleza, ou do que pensamos que é, não é, em essência, as essências mais etéreas, etc. Não sei. Acho que existe dentro do nosso próprio corpo, como criaturas humanas, essas respostas todas, mas há que desbravar, há que criar uma gramática nova, há que ter vergonha, sabes? Não só

que vamos experimentando. Por exemplo, tu falavas que gostavas que eu explicasse um bocadinho sobre que eu trabalho com biomateriais e pigmentos naturais. Falavas dos nossos ancestros. De onde vêm os pigmentos naturais? Tão simples, não é? O ser humano aí, estas criaturas rastrando por comida, agarrava em fruta fermentada, já que têm os seus próprios pigmentos, agarravam em minerais e untavam-se de suco de frutas, de sumo de frutas com minerais. E de repente, mais à frente, tu podes aplicar isto à parede de uma caverna, a uma pele de um animal que, quiçá, primeiramente recoletaste, não é? Que encontraste esse cadáver e soubeste nutri-lo de cor e proteção, a criar um abrigo e para proteger a tua comunidade, não é? E, por exemplo, os biomateriais, que são à base de fermentações, é exatamente isso, não é? Nós, desde sempre que colhemos esses frutos já fermentados, quase podres, compostos do chão, e alimentámos-nos deles, não é? E isso foi alterando o nosso palato, foi alterando os sabores, foi alterando também os nossos intestinos, portanto, toda a capacidade probiótica do nosso corpo para afrontar doenças. E essas fermentações são seculares. E de repente, hoje, na contemporaneidade, descobrimos que, se calhar, esse cogumelo, essa fermentação de onde sai um cogumelo, de onde sai um líquen, permite-me criar novos materiais para afrontar, por exemplo, a crise do plástico, não é? Ou a ferida aberta do plástico, ou os megalitos do plástico, não é? E de repente uma coisa tão antiga que é fermentar chá, que é fermentar fruta, de onde sai uma coisa podre, bela, que é um organismo, desse organismo eu posso criar, por exemplo, uma pele ou um papiro, como sempre fizemos, e em vez de ter que criar uma coisa à base de uma coisa que não se biodecompõe, não é? Portanto, uma coisa que tem um problema de design gigante, como é, por exemplo, o plástico, não é? Isto são coisas, são saberes fazer, as que estão aí, estão todos aí. Tal como a flora intestinal do nosso intestino nos ensina que podemos viver em simbiose, em diversidade, em autonomia, em coevolução, em devenir com, não é? Vitamin C, pununces. Vitamin C, nothing matters, only vitamin C. Vitamin C, nothing else matters, only vitamin C. Rest into nothingness, knee by the seashore, restless, untied to ties, dash. Wish they bond us, but no, they don't. Vitamin C, the nothing, nothing less. Oh, vitamin C. Oh, cuckoo, cuckoo, kiki. Only birds can exalt the powerful poems. Only birds can emerge from the canopy to tell us to stop and wake up. If there's no silence, ki ki ki kri ki ki. Vitamin C, as my skin boils within the sun, gazes, flaming flames. Vitamin C. That's the core, vitamin C. That's the core. As the senses grow up to be the most important tools of this frame of perception, where absence and substance, therefore, absence and substance are consequences, therefore, absence and substance are as consequence of a kinesthetic point of finger. Point out the finger as a tactile perception of a strange surrounding of a texturized sonic gardening surrounding the skin as it pleases with the sun oh blaze my lollipop can be sucked. Oh, blaze, lollipop, sun, ra. Oh, that's good. Portanto, eu desde... faço um pequeno resumo de onde é que isto parte para ir, para, portanto, para os biomateriais. Eu desde a sonoplastia, portanto, dos field recordings, da exploração visual, da exploração gráfica, comecei-me a focar muito no, em busca de, ou melhor, infelizmente, na constatação de ecocídios, não é? De estar a presenciar ecocídios nos habitats naturais, de onde nasci, de onde trabalho, de onde amo, de onde vibro. E essa palavra ecocídio, não é? O tabu do suicídio coletivo. Ativo, não é? De ver a nossa natureza a tornar-se tóxica, a tornar-se radioativa, extinguida, não é? A presenciar isso através de field recordings, através da gravação, através da fotografia, do imaginário, do vídeo, etc., fez-me, obrigou-me, instigou-me também a embrunhar-me nessas ecologias da morte a nível também de matéria, matéria plástica, de como sentir essa premissa de design. Ok, quantas funções cumpre uma árvore no sistema? São centenas. E tu, como criadora plástica, crias novos objetos. E esse novo objeto, quantas funções cumpre no sistema, não é? E comecei a pensar, ok, desde sempre, o que é isto de acompanhar, gerir uma matéria-prima? O que é isto de matéria-prima, não é? De onde é que elas vêm? E então... Nessa cápsula da vergonha do ecocídio, e fui tentar buscar materiais que me possibilitassem também falar dessas ecologias da morte. E à medida que fui investigando, deparei-me com as fermentações, como é a massa madre para fazer pão. Pão é vital para matar a fome, não é? E como apareciam essas relações de alive, good, dead, bad, não é? Ok, pão é um alimento essencial para todos, mas como a cerveja, que é para um líquido, e vem de uma decomposição, vem de um processo de fermentação, portanto está a ficar podre, está a ficar morto, e nesse processo de ecologia da morte estão aparecendo outras bactérias, outros organismos que possibilitam e são simbióticas com o ser humano a alimentar as suas fomes. E daí das fermentações, o mundo é muito, muito, muito grande, não é? E como existe o miso, o kefir, entre outras coisas. E existem práticas plásticas, os pigmentos naturais, para tingir as nossas roupas, mesmo a nível de têxtil. E daí descobri, por exemplo, a kombucha. A kombucha é simplesmente a fermentação do chá verde, o chá verde com vinagre e açúcar, daí Os micro-organismos aeróbicos autónomos decidem decompor com o passo do tempo esse líquido, não é? Esse chá, esse açúcar, portanto, essa frutose e esse vinagre, e transformam esse vinagre em etanol e num probiótico que se chama kombucha e gera um tecido que se chama um zoogel, não é? Que é um fungo, não é? Que é um cogumelo, que é um que se chama-se o scoby, essa seta, né? Esse cogumelo, podes secá-lo e transformá-lo, portanto, em papel, ou podes transformá-lo em pele, não é? Pele vegana, não é? Porque é tudo de origem botânica, vegetal e sem utilizares muita água, sem utilizares eletricidade. E esta pele tem propriedades da matéria muito interessantes. Ela ensina sobre a tua flora intestinal, ela te ensina empatia de observares um ser a crescer, um jardim a crescer, que não podes obrigar a que se desenvolva muito rápido. Não, tens que esperar, tens que ter paciência e que é translúcido, que se autoassembla. Portanto, ele gera-se a si mesmo, ele cria simbioses entre diversas bactérias, criando enzimas, criando vitaminas entre elas e criando esse tecido que tu podes utilizar para muitas coisas, para fazer roupa, para fazer performance, para comer. Portanto, é um ciclo transdisciplinar incrível. E para mim, creio que é muito importante essa intersecção entre os sons que eu escuto, a plástica que recorro e ter também uma prima mater, não é? Observá-la a crescer esse jardim e interconectar isso com materiais para poder criar uma cassete, uma fanzine, portanto, uma expressão plástica para traduzir isto tudo, não é? E para mim é delicioso compartilhar isto, porque depois, claro, este biomaterial abre-te as portas para um mundo gigante de outros tipos de receitas, não é? Para criar bioplástico, para criar corpos de agar-agar e devorá-los, sabes? Existe todo aqui um mundo antigo, não é? Que se pode regenerar a partir destes materiais ou acompanhá-los, não é? E que eles também nos façam propostas como criadoras diferentes, não é? De tu como criadora, como pintor, que materiais é que queres? Que queres criar? Vais criar mais um objeto que cumpre uma função estética no planeta? Ou o que queres fazer, não é? Que peças queres, não é? Creio que chegou o momento, pelo menos, de debatê-lo, de podermos conversar sobre isto, não é? Eu vejo, por exemplo, temos o MAT de Lisboa, que é o grande centro de arte contemporânea neste momento, que tem uma extraordinária, como diria, oferta de trabalhos plásticos envolvendo ecologia, etc. Mas vais a ver o MAT, é patrocinado pela EDP, os maiores colonialistas que existem, de elétricos, que criaram pântanos, que criaram, que despopularam populações, que mataram, que são genocidas, etc. Não é? Isto é muito grave, mas é muito grave. Não é? Criarmos um sistema à base de eletricidade assim, não é? Que tem esta ressonância no planeta, não é? E, no entanto, são os que patrocinam, não é? São os mecenas de artistas plásticos ecológicos. Então, tu, como artista plástico ecológico, biomatérico, tens de questionar, não é? O que é que vais apresentar a essa EDP? Que soluções vais apresentar na tua criação plástica? Quais são as intersecções? Que crítica vais fazer a este impacto que estamos a criar como criaturas desvinculadas, que tu dizias destituídas, não é? Quase desvinculadas ao seu cordão umbilical, não é? Quando isso não é real, todos os dias essas células pulsam em ti, essas células de cuidado, essas células de não criar dor, elas pulsam em ti, o teu corpo é prova disso, não é? Então acho importante, na contemporaneidade, pelo menos conversarmos um bocadinho, discutirmos os prós e os contras destes materiais. Por exemplo, a kombucha é criada do chá e do açúcar, matérias-primas completamente que têm histórias horrorosas de escravatura e genocídio, e portanto nós não queremos que toda a gente anda aqui vestida de kombucha, não é? De fibra, é vegano, mas vem de monocultura do chá e monocultura do açúcar. Não, não é isso que se quer. O que se quer é que temos um problema de design muito grande, temos que reformular as nossas necessidades, não é? Mediante observação, a ver o que é que está a passar à nossa volta, se existem outras formas realmente de gerar matéria, que é matéria efêmera, que é matéria biodegradável, tal como nós, não é? E é importante essa consciência de que somos seres humanos, criaturas humanas, que vivemos com criaturas não humanas. E que elas são inteligentes também, que elas pulsam, que elas têm soluções para os seus problemas, não é? E quebrar um bocado com este narcisismo ontológico. outras ecologias, que as ecologias são relações cibernéticas, não é? Que podem ser quase telepáticas, não é? São físicas, são espirituais, são afetivas, são materiais, não é? São químicas, são de muitas escalas, são ecologias, não são outros mundos. Nós é que saímos e entramos de ecologias. Eu acho que eu receitas não tenho. O que eu, quando falo de salto quântico, eu falo de salto quântico à escala doméstica, não é? Cada um no seu espaço, debaixo dos seus pés, portanto, no seu espaço doméstico, pode criar grandes revoluções. Eu creio que as grandes revoluções são essas, são gramaticais, são afetivas dentro de casa, são esse juízo crítico. Acho que esses, como as tais células autónomas, não é? Há uma nanoescala, uma microescala, não é? Nesse espaço doméstico existem muitas possibilidades de criar ecologias novas, não é? Eu, como venho do mundo dos autoeditados, não é? Que a proposta é, e venho dos field recordings, das gravações de campo, eu, a ferramenta que eu tenho a nível da escala doméstica é a documentação, é a tradução, é a memória, não é? Para que se possa auxiliar de alguma forma a essa escala doméstica, temos novos referentes, citarmos novas pessoas também, e novas pessoas, novas criaturas também, e creio que eu, neste momento, a única coisa que eu posso fazer é essa tentativa, como tu dizias, que todas estas aprendizagens funcionam quase como storytelling. Há uma necessidade de contar receitas de forma oral para nós, criaturas humanas, podermos sobreviver e afrontar as necessidades como coletivo em relação com os nossos ecossistemas, com os nossos habitats, não é? Eu desde como autodidata, como sonoplasta, como pedagoga, as ferramentas concretas que tenho são a nível didático, são a nível da memória, são a nível da documentação, da tradução, que é muito importante, não é? Mas sempre à escala doméstica, não é? À escala do encontro Big Bang, não é? Creio que todos os encontros são a possibilidade de criar uma ecologia nova, não é? E desconstruí-la criticamente, e acho que isso fomenta desse espaço pedagógico que é o nosso corpo, a nossa corpa, não é? E é aquelas pessoas que coabitam, e esses habitats que coabitam connosco, não é? Acho que isso é o possível, não é? E como ferramenta plástica e didática, eu acho que toca-nos a todos, sim, que já que estamos nesta realidade de virtualidade continuum e todos já podemos ter acesso, todas e todos, já podemos ter acesso livremente a criar e a expor as nossas memórias gráficas, visuais, etc., também pensarmos um bocadinho nessa ferramenta. Que contos estamos a contar? Não é? Que narrativas estamos a dar como referente ao futuro, não é? Já que, de facto, somos bons contadores de histórias como criaturas humanas, não é? e na questão das grandes multinacionais, ou tenho o computador XPTO, não sei o quê, pá, pensar nisso, pensar que há um problema de design, quantas partes do teu telemóvel são reutilizáveis, quantas partes... Nós temos um problema de design, e básico, basta pensar que trabalhas imenso para devorar o mundo e depois nem sequer utilizas a tua matéria orgânica, ou seja, trabalhas, pagas impostos, pagas depois uma conta de água para que a tua matéria orgânica vá poluir o rio de outro país ou o mar de outro país. Isto não é eficiente, quando realmente a tua matéria orgânica decomposta, portanto, a tua merda, pode servir para biogás, para que sejas autónomo energeticamente. Portanto, já há aqui um problema muito básico. Então, eu devoro o mundo inteiro, não é? Trabalhamos, somos explorados uns pelos outros para produzir aquela porçãozinha de energia condensada em merda e depois tiro ao rio, sabes? Algo que eu gastei tanta energia, as minhas células gastaram tanta energia, a minha coletividade, a minha comunidade, o ambiente, as plantas, todas estes biomas, não é? Gastaram tanta energia para produzir aquilo, não é? That shit, para poluir o universo. Não faz sentido. Há um problema de design, sim, sabes? Que é a metáfora da merda, totalmente. Mas é assim que funciona o ser humano, não é? Heat, beat and treat. Gastamos imensa energia, 90% de energia, água, etc., poluição, para produzir 4% de um produto. Isto não está bem, não é? Quantas gerações mais? Podes repetir de novo essa informação? Que é o heat, beat and treat, não é? E estamos... Heat, aquecer, energia, beat, bater, não é? Como o ferro, o lítio, etc. E treat, tratamento, não é? Então, gastar 94% ou mais por cento de energia, não é? Total, e de recursos, e poluir, etc., para produzir simplesmente um produtozinho muito pequenino. 6%. De algo que serve para uma coisa, entende? Uhum. Nem que seja. Isto é um problema de design muito grande, não é? É um problema de percepção humana muito grande. What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound? What is in high sound represent what is highly defined, what is personal, sound represents highly, what is unique to humans, sound represents highly, what is defined, what is unique, sound represents what is highly defined, what is unique to humans, what is unique to relationship, what is unique to human, what is unique to human, what is relationship, human, human, human. Muito plasticamente. Ok. Ok. E a poesia concreta é fundamental, os escritos, e óbvio, passam sempre por autoeditados, mas também às vezes não são suficientes. Eu necessito, tenho uma metodologia de loop, que é autómata. Não é? Sou muito automática a fazer as coisas, portanto, tecnicamente sou muito bruta, muito naiva, porque eu necessito de ir a todas essas, a explorar os limites dessas minhas inteligências comunicativas, por assim dizer. Então, por exemplo, atualmente estou a trabalhar em várias histórias. Uma história carbono, que está mais tratada em vídeo, imagem mais concreta, tenho outra, e que neste momento, por exemplo, carbono é um vídeo que está a ser visualizado, foi ontem visualizado em Bilbao, em Biscaia, que tenho muita honra, a malta do MEM, E que é uma ficção sobre a natureza, sobre o ecocídio, sobre a conservação dos biomas urbanos rurais, dessas fronteiras. Mas, claro, elas passam por não só uma linguagem escrita, autobiográfica. A minha coisa não é... Termina sempre sendo todos estes processos autobiográficos, não é? Porque é a minha sanação, não é? E é a minha forma de poder comunicar, mas eu tento, por isso faço recurso a Field Recordings, que elas tenham também uma ética de cuidado com as comunidades que eu vivo e que elas também possam ser possam ser parte dessa plasticidade, essa comunidade e suas lutas estarem também aí, expostas. E isso, por exemplo, a peça Carbono vai um pouco por aí. Estou a trabalhar numa peça também que se chama Fósforos, que vou fazer performance de Fósforos dia 16, também com o coletivo que é Teorema, que já passa por, sim, quer falar das comunidades do solo, quer falar sobre estes temas todos, mas vou só falá-lo a partir desses materiais, desses minerais, dessa agricultura que é o Fósforos, e claro, para isso eu vou usar som, vou utilizar vídeo e vou utilizar o meu corpo, performance, vou comer terra. Também tenho outra peça que estou a gerir para dia 1, já em coletividade com o Glândula Syntax e com um convite muito especial do Jorge Rocha, com o Double S, que vamos fazer, vamos também contar assim uma história física, verbal, com drones, com noise, com field recordings, e estamos a criar assim uma plástica visual assim mais minimal, mais texturada, mas igualmente é para falar das mesmas coisas, essa protoconsciência, essas ilusões dóticas, essa nossa capacidade de sermos criativos, de brincar com com estas feridas da tecnosfera, traumosfera, não é? E então aqui utilizo mais a poesia visual, não é? Para poder narrar sobre esses temas. E tenho mais projetos, sim, estou com o Show Guma, que também é um projeto visual que eu quero criar um metabolismo novo a partir de coisas que vou gravando da Terra, da comunidade da Terra de onde estou agora, Catalunha, e show passa por o tema do corpo que se come a si mesmo, não é? Que tu ofereces ao universo o teu fígado, os demónios, as criaturas poderem devorar. Então é uma ciência ficção, é porque eu sim que investigo as plantas, dou-lhes nomes, vou investigar, faço cromatografia do solo, portanto há sempre uma parte de ciência e há uma parte de bruxaria aqui no meio, não é? Ritualizada. Mas tento saber os hertz nas zonas em que eu gravo, tento dar-lhe sim um teor conceptual bastante forte, porque investigo profundamente a comunidade onde estou e também basicamente é tentar algo que é invisível, não é? Dá-lhe um corpo, visibilizar algo que é invisível, e para mim neste momento é a natureza urbana e rural da comunidade onde eu vivo agora.